corre atrás de paz e felicidade, numa procura incessante que faz que muitas pessoas acabem desiludidas, ingenuamente suicidas, totalmente perdidas no labirinto da vida, andando em círculo, buscando a saída de um modo ridículo. E a cada topada nas pedras da estrada, alguém te observa como quem não quer nada. Você não enxerga, você não escuta, o filho da dando risada. E se qualquer canoa furada alivia a depressão, você embarca, pensa que é a tábua da salvação, mas não haverá escapatória na fuga ilusória, buscando no pó a vitória. Você fez o nó, desfaça ele agora, ou ele te enforca, sem final feliz na história. Aí acabou, não tem bis, faça o diabo feliz. Mostrando o dente, continue bancando o valente, baixando o cacete, puxando o tapete de quem encontrar pela frente. Arrume inimigo, não dê ouvido a quem disser que quem fere com ferro será ferido. Pise, esmague, mate, pague pra ver. Se o preço for alto, não vá se arrepender. Subir é difícil, mas fácil é descer. E ele te abraça com todo o prazer. Ambição, egoísmo, o X da questão, então faça o diabo feliz. Agindo da forma mais arrogante, está de pé e não quer que ninguém mais se levante. Impressionante seu jeito covarde de explorar a desigualdade, mergulhado no mar de indiferença, parasitando o povo. A recompensa tá chegando em dobro. Agora coma o pão que ele amassou, é a opção que restou. O seu reinado acabou, foi bom enquanto durou. Que gibolou a meretriz. Será que foi isso que você quis? Ontem ria, hoje chora. Veja só, quem ri por último ri melhor. Faça o diabo feliz. Mais no South.